Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através da leitura e comentário do livro Brilha Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Encontro com Jesus. Aqueles eram tempos muito amargos. Roma estabelecia uma perseguição diária aos cristãos, aos seguidores do caminho como eram conhecidos. Odiados, execrados, rechaçados. Os encontros com Jesus eram cada vez mais vigiados e observados pelos que se alegravam em fazer o mal ao próximo. Todavia, o Mestre incomparável aparecia em espírito, aqui e ali, sustentando os esforços cristãos, alimentando as esperanças, fortalecendo os corações, dando-lhes força para perseverarem até o fim. Narra o evangelista que, visando amainar a dor da separação, saciar a sede da água espiritual e a fome do pão da vida que Jesus tanto lhes ofertou, os cristãos começaram a se reunir ao final do dia. E ao redor da mesa em que ceiavam, recordavam dele em mente e coração, em corpo e alma, realizando conversas iluminadas e leituras edificantes em torno do Mestre amado. Eram nesses momentos que eles alimentavam-se novamente com aquele amor que tanto os extasiou. Ao final desses encontros, eles sentiam um novo alento, percebiam um novo brilho nos olhos, preenchia-lhes um novo júbilo, dando-lhes a certeza que se encontraram com Ele. Jesus está conosco novamente, caminhando entre nós, elevando-nos com sublimes ensinamentos. Encontrar Jesus, reavivar a mente e o coração em torno dele, permanecer nele ontem, hoje e sempre, abrindo as portas do nosso lar para tê-lo conosco, é proporcionar a toda a nossa família o primeiro passo para a conquista da felicidade. Para conversar conosco sobre esta passagem do Evangelho, está aqui Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernanda. Lucas narra no livro Atos dos Apóstolos que Jesus permaneceu 40 dias materializado junto aos que o acompanhavam, os fortalecendo e incentivando a continuarem o ideal cristão. Foi ali que tudo começou para eles, né, Fernanda? Como vai, Cacá? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Ah, Cacá, a saudade era imensa. Após verem o Mestre pregado naquela cruz, ninguém sabia mais o que fazer. Maria de Magdala, que acompanhou Jesus desde o julgamento até a Via Crucis, parecia morrer por dentro. Queria retirar Jesus dali, queria abraçá-lo, mas não podia. O restante dos seguidores que estavam em Jerusalém se dividiram. Alguns ficaram perto do local da crucificação, outros ficaram na casa de Maria Marcos, orando e aguardando notícias. Mas essa tristeza, Cacá, não se restringiu a Jerusalém. Os irmãos de Betânia, Maria, Marta e Lázaro, também estavam muito abatidos. É verdade, Fernanda. Nosso mentor espiritual, Dayarte, conta no livro Vinde a Mim, trazido também pelo nosso irmão André, o momento que Maria recebe a notícia da volta de Jesus após a crucificação, né? Sim, conta Dayarte que no finalzinho de tarde, o Senhor bateu à porta da casa deles e pediu a Maria um pouco de água. E Maria foi lá dentro, pegou a água e deu ao Senhor que aguardava. E ele continuou a conversa. É um belo entardecer, a senhora não acha? E Maria respondeu melancólica. Ah, antigamente sim, mas há algum tempo eu não consigo mais ver a vida com tanta alegria. Entendo, disse o Senhor. A senhora deve ter perdido alguém que muito amava. Ai, mais do que a minha própria vida, Maria continuou. Aliás, ele passou a ser o sentido da minha vida. A resposta de Maria realçava o estado melancólico. Mas o Senhor, ao contrário, pela alegria que demonstra, parece que alguém nasceu em sua família. Devo dizer, senhora, que é quase isso. Estou feliz porque meu mestre renasceu dentre os mortos. Maria segurou-se no muro para não tombar no chão. Será que ele estava falando de Jesus de Nazaré? E aquele senhor, como se estivesse a ler os pensamentos de Maria, Cacá, fala ela. Meu amado mestre, senhora, Jesus de Nazaré voltou, apareceu a todos em vários lugares. Não é esse motivo de tão grande alegria? E Maria, não se contendo de felicidade, abraçou o senhor esfuziante e entrou correndo em casa para dar notícia a Marta e a Lázaro de que Jesus estava vivo. Quando souberam que o mestre não havia morrido, ou melhor, quando tiveram a certeza que o espírito é eterno, que somente o corpo físico morre, sentiram novamente a esperança em Fernanda. Uma expectativa tomou conta de cada um. Poderiam conviver com o mestre de novo? Ele ficaria ali para sempre? Enfim, foi aí que Jesus ficou durante 40 dias com eles, amenizando a dor do momento difícil, substituindo o período de dor que vivenciaram pelo preparo necessário. Afinal, agora eles precisariam seguir sem o mestre. Teriam que praticar, provar o que aprenderam. Jesus sabia, Cacau, que o futuro reservava e não seria fácil. Mas o mestre ofertou mais esse gesto de fraternidade e de misericórdia, estando com eles, os envolvendo para que nunca se sentissem sozinhos, pois ele estaria para sempre com cada um, mesmo sem estar presente na forma física. Pois é, Fernanda. E após esses 40 dias, com os ânimos renovados, que os cristãos começaram a se reunir ao final do dia, relembrando os 3 anos da vida pública de Jesus. Ah, Cacá, esses encontros eram emocionantes. As pessoas que conheceram Jesus pessoalmente relatavam o que viram, o que vivenciaram, os feitos, as palavras, o jeito de Jesus, e falavam com tamanha vivacidade que parecia que o fato tinha ocorrido naquele mesmo dia. Os que estiveram junto de Jesus, convivendo mesmo, contavam com mais detalhes o comportamento do mestre e tudo o que ele fazia em favor do próximo, sempre humilde e afetuoso. Era uma forma, Fernanda, de diminuir a saudade. E o mais interessante é que começaram a ver Jesus de uma outra forma, porque aos poucos analisavam de forma mais profunda os ensinamentos que ouviram dele. Compreendiam melhor a Boa Nova, e esses estudos em grupo possibilitaram a todos um crescimento espiritual verdadeiro. Sim, e não foi só o conhecimento que adquiriam nesses estudos. Cada pessoa presente conseguia sentir uma felicidade jamais sonhada. As energias que eram produzidas por causa do estudo em torno de Jesus formavam uma psicosfera única, especial e muito elevada. Conforme se envolviam com as lembranças e relatos, absorviam mais e mais dessas energias e isso os revigorava, dando-lhes a força para não desanimarem. E de tanto sentirem essas boas energias e experimentarem o estado íntimo elevado, começaram a sentir falta desses encontros. Porque a sensação que dava era de que Jesus iria aparecer a qualquer momento, né, Fernanda? Era, e por causa disso, eles contavam os segundos para chegar logo à noite e começarem a estudar. Aos poucos, outros grupos se formaram e as pessoas tiveram a ideia de anotar os relatos sobre Jesus. E anos depois vieram as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, que formam o Novo Testamento. Mas esses encontros começaram a ser vigiados e não podiam mais ser feitos nas casas das pessoas. O Sinédrio e os romanos estavam de olho vivo nos cristãos e não permitiam nem que tocassem em nome de Jesus. Então, eles tiveram que arrumar outro local para se encontrarem. E não raras vezes, Cacá, os cristãos se reuniam nas catacumbas. E a altas horas da madrugada, Fernanda, faziam de tudo para não perderem um encontro com Jesus. Era o alimento espiritual deles, o momento do dia mais importante. Aguentavam de tudo, porque sabiam que ao final da luta diária estariam renovando as forças, remetendo o pensamento e a emoção a Jesus que tinham a certeza estar ouvindo e amparando. Tanto era o amor que sentiam que muitos irmãos eram presos ao saírem dos estudos. E os que ficavam não desanimavam não, Fernanda. Na noite seguinte estavam lá, se reunindo, estudando ainda mais fervorosamente. Inúmeros irmãos mudaram a forma de viver e de conviver com as pessoas pelo que viram de Jesus. Muitos se sensibilizaram e se transformaram com esses encontros. Como definir o que Pedro sentiu na praia de Cafarnaum, Cacá, ao vê-lo falar pela primeira vez? E Mateus, o evangelista? Ah, Cacá, Mateus. Era publicano, cobrador de impostos e, por isso, sofria preconceito. Ele era rico, mas sentia um vazio profundo no coração. Não tinha amigos verdadeiros e também não tinha um sentido para a vida, sabe? Ele sentia falta de quando era criança e recebia afeto, atenção. E aí que ele conhece Jesus. E o mestre não direciona um olhar frio, o julgando por ele ser publicano. Ao contrário de todos os judeus, Jesus sorriu para Mateus, falou com ele como um amigo de todos. E existiram pessoas que se misturavam na multidão, Fernanda, e não conseguiam falar com Jesus. Mas só de verem o mestre cuidando, auxiliando, despertavam a vontade de segui-lo. Essas histórias, infelizmente, não estão registradas aqui no mundo terreno, né? É, Cacá, foram muitos irmãos que estiveram usufruindo da presença de Jesus. Daércio nos conta que antes da vida pública de Jesus, o mestre ficava na natureza, perto da praia de Cafarnaum. Ele ficava ali horas e horas meditando e promovendo estudos. O local que ele morava era um lugar de passagem, uma trilha, né, na verdade. E as pessoas que passavam por ali eram ajudadas por Jesus. Muitas iam até lá para ouvi-lo falar. Foi assim que André, João e Tiago começaram a seguir Jesus. Conta a história que João Batista indicou a esses meninos que Jesus era a pessoa especial e nobre de que ele falava às margens do Rio Jordão. O Evangelho narra que a partir desse momento, Tiago, André e João foram até Jesus, mas o que acontece depois, Cacá, não temos mais registros. Foi aí que Daércio contou que depois dessa conversa com João Batista, os meninos encontraram Jesus nessa trilha na natureza e o viram pregar. E sempre, ao final do dia, eles iam até lá ver Jesus e se maravilhavam com esses encontros. Até que chegou o momento em que o mestre desceu mesmo para a cidade para iniciar sua missão. Nossa, Fernanda, como deveria ser esses encontros, hein? Pensar num encontro com Jesus é interessante, porque depois dos 40 dias, eles não tinham mais Jesus presente na forma material, mas podiam sentir Jesus sempre presente. Não o encontravam mais na praia, nem no monte, nem a caminhar pelas estradas da Galiléia até a Judéia. Mas sempre que se colocavam a ajudar, a auxiliar, era como se Jesus novamente ali estivesse. É verdade, Cacá. E depois de alguns estudos referentes à vida do Divino Mestre, e vendo esses irmãos se desvelando para se encontrarem com ele em espírito e verdade, eu me perguntava o que eu tinha buscado para também encontrar Jesus. É, Cacá, porque nós também podemos ter esses encontros. Como espírita, eu tenho todas as possibilidades para evoluir. Tenho material de estudo, orientação espiritual, mas ainda não sabia como buscá-lo, até que vieram as respostas. Ter um encontro com Jesus é bem mais simples do que imaginamos. Primeiro, temos que compreender o que é e como se dá esse encontro. Encontrar Jesus é nos ligarmos ao mesmo ideal que ele possui. E o esforço e a dedicação fazem com que criemos um sentimento em torno da vida do Mestre. É mesmo, Fernanda. Quantas vezes nos sentimos sozinhos ou então dizemos que não sentimos os nossos benfeitores espirituais? Talvez não sintamos mesmo, porque isso depende de sensibilidade psíquica. Mas uma coisa é certa: sempre que nos envolvemos na atmosfera cristã, o nosso coração fica repleto de emoções e sentimentos diferentes. Não é aquela alegria que sentimos quando nos satisfazemos com algo material. É uma felicidade que nos faz querer mais e mais Jesus. Esse sentimento é a presença dos nossos maiores. O hábito de estudar ao final do dia, conforme os cristãos primitivos fizeram, Cacá, criou um estudo mesmo em torno do Evangelho. Ao longo do tempo, os cristãos formaram escolas cristãs, onde o objetivo era mergulhar nos ensinamentos de Jesus, buscando a difusão da mensagem do Mestre. As escolas mais conhecidas são as de Alexandria, no Egito, e a de Cesareia, na Palestina. A escola de Alexandria foi fundada por Panteno no final do século II. De Panteno, Cacá, nenhum registro a gente tem. O pouco que sabemos é que ele conciliava a filosofia grega ao estudo do cristianismo. E segundo relatos, Panteno conhecia profundamente os ensinamentos do Cristo. Panteno é considerado o mestre de Clemente de Alexandria, um grego de Atenas e um dos mais excelentes cristãos que conhecemos. Tito Flávio Clemente ficou como responsável pela escola de Alexandria após a morte de Panteno. E logo chegou Orígenes, que estudamos em outro programa. Orígenes era ali de Alexandria mesmo. Era filho de cristãos, mas teve o pai martirizado. Leônidas criou Orígenes estudando e analisando as escrituras. E quando ele cresceu e conheceu Clemente, se fascinou com a escola e foi morar lá. Mas naquela época, Cacá, o cristianismo já sofria com problemas internos. Muitos cristãos deturpavam a vivência do evangelho, criando rituais, dando mais importância à forma e não à essência dos ensinamentos. E por diversos conflitos e perseguições, não só dos próprios cristãos, como dos romanos também, Orígenes teve que se mudar para Cesareia. Mas lá não descansou não, saiu de Alexandria e fundou outra escola em Cesareia. O dia a dia nessas escolas devia ser incrível, hein, Fernanda? E tinha muito trabalho. Eles pesquisavam a história de Jesus, analisavam a personalidade de Jesus, verificando o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas não era só isso. Eles buscavam vivenciar o Evangelho, auxiliavam a todos que encontravam e que lá batessem para fazer parte do grupo. Eles viviam e se consideravam como irmãos de uma mesma família. Passavam muitas dificuldades, pois promoviam a reflexão sobre Jesus, e isso contrariava os interesses dos que se apoderaram do Evangelho e ditavam normas e hierarquias. Mas ninguém se abalava, Cacá, porque sabiam da importância da difusão da luz. Agora imagina, eles ficavam o dia inteiro estudando e se envolvendo com o Evangelho. Mesmo tendo 200, 300 anos da morte de Jesus, era como se o Mestre estivesse ali. E mais ainda, tinham tanto amor por Jesus e pelo Evangelho, que parecia que cada um tinha convivido mesmo com ele. Irradiavam tanto sentimento que era praticamente impossível não se tornar cristão depois de uma conversa com as pessoas dessas escolas. Eles apresentavam Jesus vivo e não um personagem de um livro de história, Fernanda. Era isso que encantava e os fazia pensar. Com os problemas da história da humanidade, as guerras, as escolas foram destruídas. Mas o hábito de estudar permaneceu. Eles nos forneceram as sementes do que hoje nós chamamos de Evangelho no Lar. É, no meio espírita é comum mesmo o Evangelho no Lar, mas é importante verificarmos como estamos realizando esse estudo. Não podemos cair no erro da forma de escolhermos um dia e um horário só porque dizem que é bom fazer Evangelho no Lar. O dia de estudo deve ser um dia especial. O bom é que estudemos Jesus todos os dias, né, Cacá? Como os cristãos faziam. Mas enquanto ainda não buscamos isso, podemos sim reservar um dia e um horário. Mas não pode ser um estudo frio, mecânico. Ao contrário, devemos nos preparar para esse estudo. Não, Cacá, não é um preparo exterior, pois nada disso é necessário. Basta o Evangelho. O preparo é interior. A vontade, o interesse, o envolvimento com o estudo. Devemos lembrar que vai ser um encontro com Jesus. E que maravilha! Então, quem podemos convidar para esse encontro também? Ora, Fernanda, podemos convidar os nossos familiares, os nossos benfeitores espirituais, né? Exatamente, Cacá. Mas pode ser que os nossos familiares não queiram participar. Mas não tem problema, não. Façamos nós o estudo. Durante o dia, mantenhamos o pensamento voltado para o estudo da noite. Coloquemos uma música que lembre Jesus, uma melodia que possa harmonizar o ambiente e peguemos o Evangelho. Ah, Cacá, o Evangelho! Devemos ver esse livro como uma fonte de água viva. É ali que encontramos os registros do nosso Mestre. Sintamos o gosto por estudar o Evangelho. E depois de nos envolvermos com esse estudo, vamos orar. Claro, né, Cacá? Vamos falar com os bons espíritos, pedindo o auxílio deles na compreensão dos ensinamentos. Nós não temos ideia do quanto é importante um estudo sobre Jesus e o que acontece, Cacá, no mundo espiritual ao nosso redor no momento desse encontro. É, Fernanda, os bons espíritos higienizam o ambiente, dissipando as energias negativas. Auxiliam os espíritos que estão em nossa casa e ainda levam outros espíritos para estudarem conosco, né? Mas não é só isso, não. Eles ainda higienizam os nossos chakras. Como sabemos, nós temos o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, que possui outros corpos semimateriais que envolvem o nosso espírito. Pois bem, o duplo etérico possui vários chakras que são centros de força, ou seja, é através dos chakras que irradiamos e absorvemos as energias, sejam elas boas ou ruins. Os chakras são os nossos sentidos psíquicos. Assim como temos a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, temos os chakras que permitem o contato e a interação com o mundo espiritual. Então, Cacá, por exemplo, nós temos o chakra cardíaco, que é ligado aos sentimentos e às emoções. Normalmente, como usamos o nosso chakra cardíaco? É ruim, né? Nós irradiamos ansiedade, estresse, raiva, ciúme, irritação, enfim, o nosso comportamento é equivocado. Cada chakra possui reservatórios. Então, de tanto irradiarmos a energia do ciúme, por exemplo, o reservatório do chakra cardíaco fica repleto dessas energias negativas. E energia negativa em contato com o corpo físico, Cacá, o que faz? Causa doenças. E nesses encontros com Jesus, onde desfrutamos do envolvimento com a espiritualidade superior, higienizamos esses reservatórios. Conforme o grau de envolvimento e de absorção dessas energias, substituímos por completo as energias do nosso reservatório. Então, se antes ele estava sujo com as energias de ciúme, pode agora estar repleto de energias com a essência cristã. E como estamos falando de sentimentos, Cacá, essas energias podem refletir numa vontade de trabalhar no bem, de ajudar as pessoas, de seguir Jesus. E da mesma forma, Fernanda, que as energias negativas adoecem, as energias boas nos revigoram, auxiliam na saúde, equilibram o emocional, o psicológico. Isso tudo acontece no simples momento de estudo sobre o Evangelho. É impressionante, né? E nós dizemos ainda que não temos tempo para estudar. Ai, mas depois que descobrimos o quanto é bom, o quanto nos faz bem, Cacá, não queremos outra coisa. E o mais importante é buscarmos o sentimento que os cristãos do passado conseguiam ter. Temos que buscar aquele afã mesmo de querer estudar Jesus. Esse hábito, sem que percebamos, vai criar em nós o ideal em segui-lo. Daqui a pouco, não vamos querer só estudar para conhecer Jesus, mas para compreender os ensinamentos. Depois, vamos sentir necessidade de praticá-los e, mais à frente, vivenciá-los. E quando nos dermos conta, Cacá, estaremos diferentes, mais firmes no ideal e mais austeros com os nossos defeitos. O nosso programa, Fernanda, Pão da Vida, este estudo que estamos realizando agora, é um encontro com Jesus. É o momento em que pegamos uma passagem, lemos e refletimos sobre ela, sobre o que Jesus quis ensinar, qual virtude ele estava vivenciando. É mesmo, Cacá. E quando Dayarte nos presenteou com os livros Brilhe a Vossa Luz e depois o Vinde a Mim, falou sobre o projeto Encontro com Jesus, que é justamente esse estudo em torno da vida do Mestre. É tão raro pensarmos nele, não é? Principalmente na sociedade em que vivemos, em que muito pouco se aprofunda sobre o Evangelho do Cristo. Então, através dos livros, podemos entender melhor as Escrituras e construir o sentimento por Jesus. Me diga, Cacá, como ser cristão se não sabemos o que Jesus fez? Como amá-lo se não conhecemos a personalidade dele? Como ter Jesus como ideal se não temos um sentimento verdadeiro por ele? E sentimento só é possível com a convivência. Aí vão dizer, ah, Fernanda, mas nós não temos como conviver com Jesus. Olha, como não? Quando seguimos os passos dele, não estamos nos ligando ao mesmo ideal? Quando buscamos a convivência com os bons espíritos, que são todos seguidores de Jesus, não estamos também convivendo com ele? A união é do espírito e não do corpo. É isso mesmo, Fernanda. Quanto mais abraçamos a causa cristã, mais compreendemos Jesus. E parece que ele está ao nosso lado de verdade. Nesses estudos, a impressão que dá é que ele está falando de novos ensinamentos. E ele está, porque os espíritos nobres o representam. Imagine, o nosso mentor, o espírito responsável pela nossa encarnação, deseja que a gente evolua, claro, e por isso ele nos dirige. Como ele fica quando buscamos estudar Jesus? Você já parou para pensar? Ele se desdobra para que o estudo aconteça. Há um infinito trabalho nos bastidores que a gente nem percebe. E tudo isso para quem? Para eles? Claro que não. Eles já conhecem, já têm o sentimento e já são evoluídos. Fazem para que nós sejamos felizes. No programa Valor do Sacrifício, conversamos inclusive sobre a dádiva de servir, lembra? Que servir ao próximo é uma dádiva, uma oportunidade que Deus nos concede para sermos úteis, pois ajudando ao próximo, ajudamos a nós mesmos. Podemos falar então, Cacá, que estudar Jesus também é uma dádiva. É uma oportunidade única, maravilhosa, que nos tira da escuridão espiritual. Antes estávamos perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, sem conhecer o certo do errado. E o que dizer agora que conhecemos Jesus? Como João, o evangelista, coloca, hoje compreendemos enfim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Cacá, nós nos achamos no mundo, encontramos o caminho que nos leva à redenção. Não é motivo para sermos as criaturas mais gratas e felizes do mundo? Claro, Fernanda, é verdade. Mas veja só, o programa Pão da Vida chegou ao final, infelizmente. Obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Eu que agradeço poder estar aqui, tendo esse encontro com o nosso mestre, compartilhando os ensinamentos sublimes que ele não cansa de nos ofertar. E relembrar os cristãos primitivos, as escolas cristãs de Alexandria, tudo que os nossos irmãos fizeram para que nós hoje tivéssemos acesso ao Evangelho, para mim, Cacá, é muito especial. É muito importante para todos nós termos a consciência do quanto trabalharam para que nós hoje conhecêssemos a luz. E, logicamente, darmos o devido valor, né, Cacá? Com certeza, Fernanda. Amigo ouvinte, agora você pode entrar em contato conosco através do e-mail pãodavida@aviluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas no programa seguinte. Aquelas que não conseguimos, responderemos via e-mail. O tema estudado hoje foi Encontro com Jesus. E lembre-se, sua participação é muito importante. Dúvidas, comentários, sugestões, envie para Pão da Vida, tudo junto, sem acento, @aviluz.com.br. Obrigado pela companhia e muita paz. E até o próximo programa. Programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Produção, Editora Aveluz. Trilha sonora, composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana, gravadora e distribuidora Sonhos e Sons. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Aveluz, o Evangelho também na internet.